André Átila, lá do norte de Sampa, é nóis. E aí, Grupo Complexo, interior de São Paulo, tamo junto. Vai, demais, fora. Não tem pra ninguém quando chego, várias querem estar perto do preto. Te desejo daquele jeito que te faz se sentir mulher. Nosso bonde é pesado e dá medo, várias pratas pesadas no peito. Com dinheiro e drink a gente é o que mais quiser. Se liga nesse flow, progresso é nossa cara. Se liga nesse flow, tamo junto, moleque. Favela toma conta, muitos gela com a banca. Meu olho vermelho vê uma bunda que balança. É pura elegância, elas ilumina a night. O filho de operário quer tomar Valentine's. Então rebola, gata, aproveita que é só hoje. Você me seduziu, mas vai ser só essa noite. Os bico entram em choque, porque nós é foda. Estamos fazendo a revolução sonora. Eu quero grana, nego, progresso musical. Até curto o Karl Marx, mas prefiro James Brown. Eu quero capital, sou estilo marginal. Os bico diz que é marra, elas diz que é sensual. Eu quero dinheiro, quero minha conta gorda. Nego, isso já virou uma questão de honra. Quero curtir a night, a balada é quente. Quero prosperidade, no corre tamo na frente. Não tem pra ninguém quando chego, várias querem estar perto do preto. Te desejo daquele jeito que te faz se sentir mulher. Nosso bonde é pesado e dá medo, várias pratas pesadas no peito. Com dinheiro e drink a gente é o que mais quiser. Se liga nesse flow, progresso é nossa cara. Se liga nesse flow, eles me elogiam, me chamam de meu amor. Me chamam de gata, mas isso eu já sei que sou. Perfumada na balada, sem dar lado pra conversa. Cor negra que deixa eles de boca aberta. No copo tem martini, no corpo tem beleza. No olhar tem o brilho de afro-brasileira. Eu sou sensual, elas tão vulgares. Elas se oferecem, eu sou mira de olhares. Me fala que cara não paga pra uma mina de presença. Sou o tipo de mina que rouba a cena. Elas pagam pau pra eles e eles pagam pra mim. A maioria deles quer tirar meu jeans. Ele chega, chaveca, dá ideia e tenta. Mas saiba que seu áudio A3 não me contenta. A balada me chama e eu brilho na madruga. Mas não é porque rebolo que sou uma vagabunda. Não tem pra ninguém quando chego, várias querem estar perto do preto. Te desejo daquele jeito que te faz se sentir mulher. Nosso bonde é pesado e dá medo, várias pratas pesadas no peito. Com dinheiro e drink a gente é o que mais quiser. Se liga nesse flow, progresso é nossa cara. Se liga nesse flow, vai, moleque. Vagabundo, cê sabe qual que é o flow. Desse jeito que cheguei assim foi. Italo, Michele, André Atlas. Gangsta Norte firmou. É o drink, os cash e as mina. Então todos com a mão para cima. Quem é que não quer? Vida de luxo, um império maior, maravilha. De rolê navegar só de arte. Vários mano à vontade, as boate. No pescoço as pratas que late. No seu colo avante as biate. É fó, fala a verdade do que nós só me queremos. Então traz as taças, um brinde pra nós, assim vou vivendo. Ele ainda vem pra cá, vem se aproximar. Tudo nosso e na night cê vai brilhar. Até o chão quero ver você rebolar. O seu jeito assim me faz delirar. Vou chegar, vou beijar e amar. Você toda pra mim se entregar. Até quando o sol clarear. E neném você vai viajar. Basta se entregar aqui pro nego, meu bem. Eu sei que você pede bislocamente, porém tem que seguir as métricas da vida. Ostento o que sonho, o cash, balada e as mais lindas. Não tem pra ninguém quando chego, várias querem estar perto do preto. Te desejo daquele jeito que te faz se sentir mulher. Nosso bonde é pesado e dá medo, várias pratas pesadas no peito. Com dinheiro e drink a gente é o que mais quiser. Se liga nesse flow, progresso é nossa cara. Se liga nesse flow. Tamo junto, moleque. Progresso é nossa cara. Tamo junto, moleque.